Triple G. Peace long side. A situação, está tudo no não, em contramão, podes levar um grande abanão, toma cuidado onde te metes, só querias fumar, estavas-te a acostumar, começaste a abusar, mas vieste a catar, ao desacertar, vais-te habituar, essa tua forma de compreender, não percebeu um caralho do que disse. Parece que comes gelados com a testa, sai uma superboc fresca, boé pensas que te dás para esperto, mas cais sempre na teia, no meu caminho não entra mais areia, percebeste a ideia?